danada de animadinha. Mulher só pode entrar de Maria Chiquinha. E a rapaziada só de gravata e meia. DJ aumenta o som, a casa tá ficando cheia. Festa do cabide, tira a roupa e vem pra cá. Hoje a noite promete, lá de tudo vai rolar. Festa do cabide, tudo pode acontecer. Só tem gente bonita e virita pra beber. É pura sedução. Dança no sofá, de garrafa na mão. Os manos e as minas se divertem pra valer. Até celebridade tá chegando aqui pra ver. Festa do cabide, tira a roupa e vem pra cá. Hoje a noite promete, lá de tudo vai rolar. Festa do cabide, tudo pode acontecer. Só tem gente bonita e birita pra beber. Tira a camisa, tira a camisa, bota no cabide e começa a dançar. Tira a camisa, bota no cabide e começa a dançar. Festa do cabide, tira a roupa e vem pra cá. Hoje a noite promete, lá de tudo vai rolar. Festa do cabide, tudo pode acontecer. Só tem gente bonita e virita pra beber. Festa do cabide, tira a roupa e vem pra cá. Promete, lá de tudo vai rolar. Festa do cabide, tudo pode acontecer. Só tem gente bonita e birita pra beber. A mais rara beleza, o mais doce licor. Você é a luz que não se compara, a joia mais cara de alto valor. Você é pra mim a mistura divina, água cristalina que eu quero beber. Você é o passado, o presente, o futuro, o mel mais puro da fonte do prazer. Você é a deusa, a menina senhora, a mais linda história que alguém já escreveu. Você é o mundo de felicidade, a obra mais pura criada por Deus. Você é pra mim a mistura divina, água cristalina que eu quero beber. Você é o passado, o presente, o futuro, o mel mais puro da fonte do prazer. Você é a deusa, a menina senhora, a mais linda história que alguém já escreveu. Você é um mundo de felicidade, a obra mais pura criada por Deus. 570 Continental. Thank you.

dor. Só que no meu caso saiu tudo errado. Se o tempo apaga dessa vez, não o amargo é a solidão que me corta o coração. De repente vão embora, e é chuva de verão. Esse pranto vai secar e eu vou me acostumar. Que a tempestade logo vai passar. Pra falar a verdade, na realidade, é que pra você o nosso amor desencantou. Só que no meu caso saiu tudo errado. Se o tempo apaga, dessa vez não apagou. Apaga dessa vez, não apagou. Pra falar a verdade, a falar a verdade, na realidade, a realidade é que pra você o nosso amor desencantou. Só que no meu caso, tem alegria e alto astral. Continental. Atendimento e qualidade, o menor preço no centro da cidade. Supermercado Trento, qualidade, economia. Quer comodidade e tranquilidade na hora de fazer as suas compras? Então venha para o Supermercado Trento. Atendimento diferenciado, bem pertinho de você. Supermercado Trento, qualidade, economia. Ele tá chegando pra mudar seu astral e te trazer... Alô, Palotina, diga oi pro Nego. Daqui uns dias eu vou te acordar bem cedinho, viu? É mesmo, às 3 da manhã, com muita informação, música boa. Vamos junto fazer a companhia do irmãozinho aí, viu? Você que tá aí no trecho, daqui uns dias, Palotina vai receber o sinal da Rádio T em 97.7, viu? A Rádio T presente em 25 cidades do Estadão do Paraná. E agora também em Palotina. Aguenta aí, daqui uns dias nós vamos acordar junto, tá bom? Diga oi pro Nego! Alô, Palotina! Alô, meu povo trabalhador! A T está ligada em você e todo mundo tá ligado na T! Nego! Continental! Vem pra Colombo! Aqui tem tudo em eletros, móveis, decoração, utilidades domésticas, o melhor da tecnologia, consórcio, empréstimo, ofertas exclusivas e ainda com carnê fácil, o seu melhor jeito de pagar e super descontos na sua primeira compra, sem entrada e parcelamento em até 24 vezes com a menor parcela. Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. Continental AM. Amigo, vamos sentar aqui nesta mesa e vamos conversar um pouco. Sempre o vejo alegre, sorrindo, mas cantando assim tão apaixonado. você deve ter um triste passado. Amigo, desculpe eu lhe perguntar. Sim, amigo. Eu vivo alegre, sorrindo, cantando, porque não quero ser o mais triste. Mas o meu sofrimento realmente é amargo e profundo. Porque se eu tenho essa inspiração assim tão apaixonada, sabe por quê, amigo? É porque eu sou o homem mais infeliz do mundo. Eu acho que eu sou o mais infeliz do mundo. No mundo não existe outro infeliz assim. Pode existir alguém que seja o mais triste. Eu sei que não existe outro infeliz igual a mim. Girei o mundo inteiro para ver se eu encontrava a tal felicidade que eu ainda não conheço. Depois que eu estava já cansado de sofrer, foi que vim compreender que ser feliz eu não mereço. Voltei de novo para o canto em que me espera. Felicidade não existe neste lugar. Mas mesmo assim ainda não sou mais triste, porque eu levo a vida a cantar. Não me revolto contra a vida que eu vivo, porque eu sei que esta foi Deus que me deu. Canto sorrindo, mas quero que todos saibam que o homem mais infeliz no mundo sou eu. Duas e 34. No amor, há momentos que temos que dizer um para o outro: decida. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor está indo água abaixo. Se deixar virar relaxo, temporal apaga o fogo. Porque você não olha nos meus olhos. Seu beijo não tem o mesmo sabor. O seu carinho não me faz dormir, nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha. Na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som. Diz que não tem nada bom, que satisfaço é. Você se esqueceu que dentro desta casa eu existo. E em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas o incomodado é que se muda. Você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo. Se vai me respeitar como marido. Pois desse jeito não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Você se esqueceu que dentro desta casa eu existo. Em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. sou eu que te incomoda. Pra te fazer feliz fiz o que pude, mas o incomodado é que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido, pois desse jeito não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido, pois desse jeito não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Tem alegria e alto astral. 570. Não menti. Foi lindo o que aqui dentro nasceu. O amor por toda a eternidade só meu. Sempre lembrarei e te amarei, yeah. Sempre lembrarei te amarei assim. Você, yeah, me fez acreditar. Querubim, eu nunca, nunca, nunca esquecerei que só pude sonhar com você. O portal do céu se fechou e a minha esperança acolhe aqui o vento. A Rádio da Comunidade Continental 570. Bom, antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Muito prazer. Eu sou a Débora Dias. Tô contigo aqui na Rádio Mais T do Brasil. Apresento o programa das 13 às 15, dá umas 3 da tarde. O Companhia T. Daqui a alguns dias, você vai me fazer companhia na Rádio Mais T do Brasil. Tamo chegando, hein, Palotina? Em 97,7. Música, informação, alegria e o que a gente mais adora, a sua companhia. Rádio T já está presente em 25 cidades no estadão do Paraná. E agora também em Palotina. Adoro! Um beijo, um cheiro e muito tchururu pra Palotina. Companhia. Quando investimos em esporte e cultura, criamos mais oportunidades na vida dos cidadãos. E é por isso que o Governo Municipal de Maripá oferece aulas gratuitas de 13 atividades culturais e 8 atividades esportivas para todas as idades. As inscrições serão de 13 a 17 de fevereiro. Confira os detalhes no site oficial e nas redes sociais do município de Maripá. Terra que orgulha nossa gente. Continental AM. O programa Energia Solidária paga a conta de luz para 360 mil famílias paranaenses. Elas estão inscritas na tarifa social de energia elétrica e consomem até 150 kWh por mês. É uma economia que reforça o orçamento da casa e ajuda a nossa gente a ir em frente. Saiba quem tem direito à tarifa social de energia e outras informações em copel.com/energiasolidaria. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Oi, amigo, tudo bem? É, sou eu mesmo, o seu rádio. Ufa! A parte mais difícil já passou, hein? Mas lembre-se, a luta continua para vencermos de vez o coronavírus. E é por isso que agora eu, o seu amigo rádio, quero falar para você, de você, do seu produto e dos seus serviços. Você sabe que eu posso estar em vários lugares ao mesmo tempo e falando para várias pessoas, né? Então, conte comigo. Vamos juntos criar uma nova história de sucesso no seu bairro, na cidade, no Brasil. Não se esqueça de quantas lutas já passamos juntos e agora não vai ser diferente. Conte comigo, porque eu sou o seu amigo rádio. A sua melhor companhia. Continental, Continental. Eu quero economia e bom atendimento. Eu vou com a família no hipermercado Cevali. E tem comodidade, tem variedade, conforto e qualidade tem. Com toda a segurança, toda a confiança, o nome é Cevali. Vem, vamos lá você também. Hipermercado Cevali. Pessoal, aqui é o Velho, tô junto com o Toxinha aqui e nós trazemos uma boa notícia pro pessoal de Palotina. É, segura aí que daqui a uns dias, Palotina vai receber o sinal da Rádio T em 97,7, né, Toxinha? Rádio T presente em 25 cidades no estadão do Paraná e agora em Palotina. E o programa Boteco do Velho vai ao ar do meio-dia a uma da tarde com muita informação e música boa, eu garanto. Rádio T Palotina 97,7, estamos chegando. Vamos ouvir. Ao longo de 20 anos, o Sicoobi Meridional cresceu e evoluiu graças à credibilidade depositada por você, cooperado. Somos mais de 74 mil associados, atendidos por 29 agências. Administramos mais de 1,5 bilhão em ativos. Somos mais de 300 colaboradores, com o propósito de conectar pessoas e atender com excelência. Obrigado por acreditar na força do cooperativismo. Sicoobi Meridional, 20 anos. Continental AM. Materiais elétricos, venha conferir. Tem na sua loja BWI. BWI é o lugar certo. É a sua loja de materiais elétricos. Preço e qualidade, venha comprovar. Materiais elétricos, BWI é o lugar. Rua Aldir Pedrão, 1305, no centro de Palotina. Telefones 44-3649-5250 ou 449-9823-2227. BWI Materiais Elétricos. Para uma viagem tranquila e segura, revisão de férias Veprondani. Manutenção especializada há 52 anos, sempre inovando. Checklist gratuito de vários itens. Diagnóstico dos sistemas de freios, amortecedores e suspensão. Alinhamento e balanceamento com rapidez e precisão, com equipamentos de certificação internacional. Antes de pegar a estrada, faça a revisão de férias Veprondani. Viaje feliz e com segurança. Agende seu horário. Telefone WhatsApp 3649-7575. Veprondani resolve e parcela em 12 vezes no cartão. 570 Continental AM. Comunicado a todos os ouvintes da 570 kHz. Após 38 anos de muito trabalho e sucesso, comunicamos a todos que no próximo dia 3 de março, a 570 kHz em AM migrará para o canal 97,7 no FM.

pelo teu sacrifício, misericórdia, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal e de poder, nós te adoramos, te Salve Maria Santíssima, a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja com você, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a hora da misericórdia. Tudo por vós, Jesus. Com cada pulsar do coração desejo glorificar a vossa misericórdia e, na medida das minhas possibilidades, estimular as almas à confiança nessa misericórdia, como vós mesmo me ordenaste, Senhor. Tudo por vós, Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós também somos chamados, como Santa Faustina, a dar tudo de nós, tudo o que pudermos fazer, tudo o que estiver ao nosso alcance, para que muitas e muitas almas conheçam a Jesus, conheçam a sua infinita misericórdia. Todo o nosso ser devemos nos dar por inteiro a nosso Senhor, fazer todo o esforço e, como batizados, como aqueles que são eleitos, devemos realmente nos empenhar quanto possamos para anunciar o reino de Deus. E neste caso, anunciar a misericórdia do Senhor. O Senhor que infinitamente nos ama e quer nos salvar, quer nos dar a sua graça. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesta tarde, hoje, sexta-feira, vamos concluindo mais uma semana e vamos agradecer ao Senhor pelas graças recebidas, alcançadas, pelas lutas vencidas, pelas vitórias alcançadas. Sejamos gratos, sempre gratos ao amor e à misericórdia de nosso Senhor, que está sempre sobre nós. Então vamos já neste momento pedir a força, a luz do Espírito Santo de Deus, que nos ajude a ter um coração aberto para reconhecermos a grandeza de Deus em tudo aquilo que acontece em nossa vida. E que neste momento também o Espírito Santo toque o nosso coração, toque a nossa alma, o nosso ser, e nos dê a graça de sermos capazes de entender, compreender, guardar a sua palavra, e assim podermos nos alimentar, alimentar desta palavra viva que vai nos mantendo, que vai nos fortalecendo, que vai cuidando de nós, nos ajudando a compreender e permanecer com o Senhor. Também já quero te convidar para que você possa já ir colocando os seus pedidos de oração, as suas intenções, vai fazendo a tua oração pessoal, a tua oração íntima com o Senhor, a sua conversa pessoal com o Senhor, se colocando e colocando tudo aquilo que tem no seu coração na presença dEle, Ele que é o nosso único Senhor. Faça a sua oração e vamos juntos então nos abastecer, nos fortalecer com a palavra do Senhor, que nos é dirigida neste momento. Convido você, meu irmão, minha irmã, a pegar o Santo Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, nos versículos 31 ao 37. Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 31 ao 37. E vamos juntos nos encher da sua graça. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Ele deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi por Sidônia ao mar da Galileia, no meio do território da Decápole. Ora, apresentaram-lhe um surdo mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tomou-o à parte dentre o povo e pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. E levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: Éfeta, que quer dizer, abre-te. No mesmo instante, os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhe desfez, e ele falava perfeitamente. Proibiu-lhes que o dissessem a alguém, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o publicavam. E tanto mais se admiravam, dizendo: Ele fez bem todas as coisas, fez ouvirem os surdos e falarem os mudos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês que rezam conosco nesta tarde, nesta hora da misericórdia, nós somos convidados, somos chamados a guardar bem estas palavras do Senhor no nosso coração. Jesus, que faz o seu itinerário, né? Que vai caminhando, realizando milagres. Jesus que vai despertando o povo, que vai chamando a atenção do povo diante, né, de tudo aquilo que ele vai fazendo. E uma pergunta que me veio hoje ao coração, dentro deste evangelho e de todo o contexto desse capítulo e anteriormente que estamos meditando esses dias, são os milagres que Jesus vai realizando. Por que Jesus realizou tantos milagres? Por que Jesus estava realizando tantos milagres? Você já parou para pensar nisso? Por que Jesus tinha que ficar fazendo tantos milagres? Hoje ainda o Senhor realiza muitos milagres, né? Diariamente nós vemos, ouvimos testemunhos de graças, de curas, de libertação, em todos os sentidos e também de todas as formas, físicos, né? De enfermidades, espirituais, libertação espiritual, Jesus vai realizando. Mas nesse início da vida pública de Jesus, quando Jesus então vai realizando esses milagres, o Senhor os faz para despertar a fé, de fato para chamar a atenção, mas para chamar atenção no sentido de despertar a fé, para que as pessoas crescem, para que as pessoas acreditassem em quem ele era. Então nós vemos em cada milagre, na realidade, um sinal de Deus. Porque se Jesus viesse e não realizasse nada que chamasse atenção, que atraísse, ele seria talvez apenas mais um mero profeta ou mais uma pessoinha ali e talvez não despertaria a fé para o cristianismo, né? Porque foi a partir de Jesus que veio o cristianismo, Cristo. O cristianismo né, seguir o Cristo, na doutrina de Jesus Cristo, crer naquilo que o Cristo ensinou, né? Então, era necessário que Jesus realizasse os milagres e para despertar a fé, para ir, né, incomodando as pessoas e que elas pudessem realmente crer no novo que ali estava acontecendo. Deus que se manifesta e vai realizando os seus milagres, né? Deus vai se manifestando, Deus se manifesta através de Jesus Cristo de uma forma mais próxima. Então Jesus, ele vai realizando esses milagres para despertar a fé. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Jesus, ele vai falando a nós através dos sinais e através das curas, dos milagres. E não somente nessa questão, vamos dizer assim, física, biológica, mas Jesus também vai realizando outros milagres para despertar a nossa fé dentro da nossa igreja, por exemplo, né? Os milagres eucarísticos. Jesus, ele vai se manifestando, vai se manifestando. O próprio Deus, ele vai se manifestando através de acontecimentos para despertar a nossa fé, para dizer, olha, eu estou aqui, eu sou real, né? E às vezes a gente, porque hoje tem muitas pessoas fracas na fé. Então Jesus, ele vai realizando os milagres, Jesus vai trabalhando para que a gente se alimente, para que a gente permaneça, para que a gente não se esmoreça. Não, o Senhor está aqui, Ele está aqui, Ele está realizando a sua graça, Ele está realizando a sua obra. E até mesmo para aqueles que não creem, de repente o Senhor agir para que se desperte para a fé. E hoje, nesse Santo Evangelho, Jesus, ele chama aquele homem surdo, mudo. Eles levam ele, né? As pessoas apresentam esse surdo mudo a Jesus, pedindo que Jesus pudesse curá-lo. E o que, que Jesus faz, então? Jesus chama aquele homem surdo mudo à parte. Muitas vezes nós vemos Jesus curar as pessoas no meio da multidão mesmo ali, mas este, de uma maneira particular, Jesus chamou ele à parte, né? Em oração, Jesus em oração. E Jesus cura aquele homem. Jesus cura aquele homem. Ele fala, né, e a palavra nos diz que ele começa a falar perfeitamente e também começa a ouvir. Então ele é curado. E o interessante nesse ato de Jesus é que Jesus chama ele para um lugar separado para realizar aquele milagre. Por que Jesus chamou aquele homem à parte? Certamente Jesus muitas vezes também quer nos chamar à parte para uma intimidade, para um momento mais pessoal com ele. Muitas vezes Jesus quer nos curar no silêncio. Nós precisamos muitas vezes buscar esse silêncio para sermos curados. Nós sabemos, nós que caminhamos, nós sabemos que não dá para ouvir Jesus falar, não dá para perceber muitas vezes a ação de Deus no meio da agitação, do barulho, da confusão. É necessário nos retirarmos a sós com o Senhor para ouvi-lo e para também expressar a Ele aquilo que está no nosso coração. E aí então Jesus pode, de uma maneira mais profunda e perfeita, não que Ele não possa fazer em qualquer momento, mas os momentos de silêncio, o momento de intimidade com o Senhor nos permite ouvir melhor o Senhor. A agitação do dia a dia não te permite ouvir o Senhor. O barulho não te permite nem mesmo se conhecer. quando você é uma pessoa muito agitada, que gosta muito do barulho, muito da agitação, você não consegue nem mesmo se conhecer, se ouvir. Jesus quer estar conosco a sós, em muitos momentos da nossa vida. Na realidade, nós precisamos de momentos de intimidade, momentos pessoal com o Senhor. Por isso que todos os dias aqui, eu sempre convido, né, você a rezar, né, você aí, Deus, você e o Senhor, você levar a Ele esse momento de silêncio lá no íntimo do seu coração e falar a Ele aquilo que você sente, aquilo que você precisa. Seja o pedido, seja o agradecimento, porque nós necessitamos dessa proximidade muito pessoal com o Senhor. E é nessa proximidade, é nessa intimidade que o Senhor vai se revelando a cada um de nós. Ele vai nos mostrando quem somos e quem Ele é. E Ele vai nos curando no silêncio dessa intimidade. Então, meu irmão, minha irmã, aprendamos também verdadeiramente a estar com o Senhor nessa intimidade, nesse silêncio, a sós, para que Ele possa realizar em nós muitos, muitos milagres. Principalmente os milagres espirituais, curar a nossa alma, curar o nosso ser, doente pelas contaminações desse mundo e tantas outras situações. Peçamos ao Senhor esta graça do silêncio interior e de conseguirmos cultivar e viver essa intimidade com Ele. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E vamos juntos então iniciar o nosso Santo Terço, suplicando ao Senhor que na sua infinita misericórdia nos ajude a nos aproximar cada vez mais dEle, conhecer o Senhor e viver para Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Convido você mais uma vez, meu irmão, minha irmã, a colocar os seus pedidos, as suas intenções, os seus agradecimentos, tudo aquilo que você tem no coração. Você também pode enviar os seus pedidos de oração pela live da rádio no Facebook. E vamos juntos interceder por todos os pedidos, todas as intenções que vai chegando até nós e aquelas que ficam guardadas no coração de cada um. Reza conosco nesta tarde a Luísa Zenem, rezando conosco. Ela pede por toda a sua família, também para as pessoas que necessitam. Ana Paula Rampompelli, rezando conosco. E Sene Terezinha Lerner, Deus te abençoe, abençoe a todos vocês. Pede oração por sua família, em especial a sua prima que está com câncer. colocamos na misericórdia do Senhor e o Senhor a vida da sua prima. A Marisete Casarim Justo também rezando conosco, pede pela saúde, para sua saúde e todos da sua família, esposo e filho. Maria Santos pede oração para o seu esposo Mauro, seu filho Marcos e a sua nora Yasmin, seu neto Murilo e sua neta Maria, também para ela. Colocamos a vida de toda a sua família, Maria, no coração misericordioso do nosso Senhor. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Reza conosco também a Carmen Terezinha Donin, Deus te abençoe, Carmen, Célio Souza. Colocamos a vida e as intenções de vocês no coração do nosso Senhor. A Maria Santos, que está rezando conosco, também pede por sua mãe Benedita e seu pai Benedito. Joana Cardoso pede oração por Alessandra, Diogo, Alexandre, Sandra e todos da família. Elisete Sari, Deus te abençoe, Elisete. Ela pede pela restauração da sua saúde por causa da ansiedade. Senhor, a livre deste mal e pelos seus filhos e esposo. Pedimos a Jesus, Lisete, que ponha a mão sobre todo o seu sistema nervoso, toda a sua agitação interior, que ele possa acalmar a sua alma, derramando a sua graça e a sua misericórdia. Marinês Brito, também rezando conosco, pede por seus filhos, Nayuri e Mateus, seu esposo Celso e o seu pai Orlando, e também por ela. Colocamos na misericórdia do Senhor. Adélia Lopes, rezando conosco, pela fraqueza, né? Ela pede pela sua filha, Natiele Galdino da Silva. Ela tem uma fraqueza no corpo, não é? Então vamos colocar que o Senhor encaminhe os cuidados, tratamentos, que o Senhor vai conduzindo para que possa se ter um tratamento, os cuidados. Jesus mostre o que ela necessita. Cristiano Santos Silva também rezando conosco. Boa tarde, Deus te abençoe. Ela pede orações para ela, para sua família e todos que precisarem. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,

a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. A Carmen Teresia Donin também rezando conosco, pede pela saúde da família, também agradecendo ao Senhor. Ela também pede por Luiz Carlos Miguel. Colocamos todos na presença do Senhor. A Carmen, ela também pede pelo trabalho da Laís, né, Joaliza, rezando conosco, pede por sua família, pelos doentes, pela comunidade. Adélia Lopes, também rezando conosco, ela pede oração, que está com muita dor no corpo. Colocamos na presença do Senhor. Aparecida Tolentino, pede por sua mãe e toda a família. Fátima Bruneta, também rezando conosco. Colocamos todas as suas intenções, Fátima, né, a sua saúde, da família, né, a filha Fabiane. Colocamos na presença do Senhor a Valdelice, a metalúrgica J. Vitória, rezando conosco. Colocamos as suas intenções, a Adilis Valduga. Colocamos todos na presença do Senhor. E a Vilma também pede por todos os doentes, pelas almas do purgatório. E agradecendo ao Senhor por mais essa semana e todas as graças alcançadas. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Imaculado Coração da Nossa Mãe, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos abençoados pelo nosso Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A rádio da comunidade, a cidade está ligada, a maior audiência da região, Continental AM 570. Magazine Luiza, a número 1 do Brasil. Vem ser feliz. Trio de lavanderia Magazine Luiza, para pagar muito barato. Tanquinho 16 quilos, a partir de R$599 à vista no Pix. Lava e seca Samsung 11 quilos, R$4.299 à vista no Pix. Lavadora de 14 quilos Electrolux com cesto em inox, R$2.199 no Pix. Corra para a loja e aproveite. Magazine Luiza, vem ser feliz. Segunda-feira. Atenção, galera de Palotina, tudo bem com vocês? Vocês estão preparados para a grande novidade? A Rádio T Palotina 97.7 está chegando. E eu, Mônica Córdova e o Paulinho Ribeiro, queremos convidar você para o nosso Sabadão da T. Isso aí, todo final de semana, todo sábado, das 10 às 13 horas, eu e o Paulinho Ribeiro levamos ao ar o meio do sabadão, muitas informações, muita música boa. E tem um quadro também das músicas que dão problema. E é sério, hein? Problema mesmo. Estão preparados? Então, estaremos em breve juntinhos com esse nosso jeito simples de fazer o rádio, com muito amor, com muito carinho. Afinal, te fazer companhia é a nossa alegria. Rádio T, Palotina, 97.7. Até breve. Continental. A Aedes aegypti. Livre-se do vilão do verão. A chegada do verão e o aumento das chuvas trazem juntos o vilão do verão, o mosquito da dengue. O Aedes aegypti é um inquilino indesejado que vive dentro da sua casa procurando água parada. Por isso, é preciso eliminar seus criadouros. Qualquer recipiente, mesmo com água suja, pode se tornar o lugar para o mosquito proliferar. Não deixe o mosquito morar com você. Prefeitura de Palotina. QI Informática é a melhor opção. Equipamentos, vendas e manutenção. Tem a internet mais top da cidade. QI Telecom, muito mais velocidade. Nosso atendimento é tudo de bom. QI Informática e QI Telecom. Continental. Daqui a pouco na Continental, Brasil Caminhoneiro, com Sérgio Reis. Fique ligado. Brasil Caminhoneiro. A lasanha sai fumegando do forno. O queijo gratinado, o molho denso e borbulhante. Ela pega a faca, corta um pedaço com todo cuidado para não desmontar a lasanha. Viu? No rádio é assim. Você não vê, mas enxerga tudo. Fique ligado. Anuncie no rádio. Continental AM. Agora na Rádio Continental 570 do seu rádio. Siga bem caminhoneiro. As informações para o amigo da estrada. Siga agora na Continental. Vou seguindo e vou deixando na poeira tanta saudade que cega o meu olhar. A minha fé também me faz ser um romeiro nesse Brasil caminhoneiro. Alô, alô, caminhoneirada, salve, salve! Aqui é o Sérgio Reis, sempre em sintonia com vocês e com as histórias da turma do trecho. Fiquem com a gente que a próxima meia hora é de informação, prestação de serviço e muita moda boa e bonita. Aqui comigo, Fernando Riquetti. Grande abraço pra você também, viu, Sérgio? E pra todo mundo que tá ligado aqui com a gente. Boa, turma. Simbora, vamos cair na estrada. E o Murilo Carvalho abre nossas reportagens de hoje. Olá, Murilo. Tudo bem, meu caro Sérgio Reis? Pois é, rapaz, outro dia eu estava numa roda de caminhoneiro, ali perto de Sumaré, em São Paulo, e o Felipe Souza, que é de Ribeirão Preto, estava parado lá. E na roda de papo ele me perguntou o seguinte: tem vantagem hoje a gente trocar a carreta por um bitrem? É o seguinte, é evidente que você ter um bitrem tem vantagem, sim. Porque você vai gastar menos combustível para transportar uma quantidade maior de carga. Você vai gastar menos pneus, porque os pneus vão suportar um peso menor do que se você tivesse só uma carreta. Então, na verdade, o bitrem traz uma série de vantagens. E você não precisa de caminhões muito mais pesados. Quer dizer, você não precisa ter um caminhão com um motor gigantesco para puxar o bitrem, porque, na verdade, a força de tração não aumenta tanto. Então, hoje em dia, quem trabalha com transporte de grãos está sentindo na pele o seguinte: as transportadoras, as próprias fazendas estão preferindo o bitrem. Então, se você tiver condições de comprar um bitrem, uma carroceria bitrem, é vantagem sim. E hoje ainda existem carrocerias de bitrem usadas. Então, vale a pena sim. Todas as contas que a gente fez nas nossas conversas lá na estrada mostram que o bitrem pode ser um grande negócio para quem transporta grãos no Brasil. Tá certo, meu amigo Felipe? Um grande abraço para você, um abraço aí para a turma lá de Sumaré, onde a gente conversou bastante. E claro, Sérgio, um abraço para você também, meu amigo. E a gente

que o berrante que uniu nós dois, nuvem de pó que para trás deixei, recordações do tempo que se foi. Vê, ali está o meu berrante no morango e bem. Vou cuidar melhor, porque foi ele que me deu você. Daquele tempo que bem longe vai, do meu berrante repicando além, eco de choro vindo do sertão, e ao recordar fico a chorar também. Não é de ouro meu berrante, não, mas para mim ele tem mais valor, porque foi ele que me deu você, e foi você que me deu tanto amor. Vê, ali está o meu berrante no morango e bem. Vou cuidar melhor, porque foi ele que me deu você. Sérgio Reis e Fernando Riquetti estão apresentando Brasil Caminhoneiro. Olha, pessoal, outro dia falamos aqui sobre algumas vantagens de entrar para essas cooperativas de caminhoneiros. Uma dessas vantagens é o conforto e a facilidade de não precisar ficar correndo atrás de frete. O José Pessi, ele vai explicar como consegue e negocia os fretes. Ao longo de toda essa experiência que a gente já tem no ramo, é a negociação direta com as empresas, né? O contato com as empresas, os comerciais, das indústrias, vai contratando e vai repassando para os caminhoneiros. Aí o José Pessi falando, que bacana, hein, turma? Mas como será que funciona essa negociação? O caminhoneiro já sai sabendo do preço, carga de retorno, como é que é? Normalmente é assim, é preço, prazo, a cooperativa fica com uma certa fatia para administração dos nossos encargos, né? É mínima, e repassa para tudo o caminhoneiro. O saldo para o caminhoneiro. E normalmente dá assim uma rota de ida e volta. É assim que funciona aqui o nosso trabalho. Nós conversamos com o Hélio César de Deus, que é o gerente administrativo de uma cooperativa do interior de São Paulo. Ele explica pra gente como consegue combustível mais barato. O primeiro ponto principal é você ter um combustível de qualidade. Isso é primordial. E depois tem que brigar realmente para que o preço seja um preço acessível a nós. Basicamente, o preço que nós trabalhamos hoje é um preço que as distribuidoras colocam nos postos de gasolina. É o mesmo preço. E onde será que eles conseguem esse combustível, hein? Vamos conferir. Diretamente na distribuidora em Paulínia. A Petrobras traz para a gente aqui. E a gente consegue esse preço em função da quantidade de diesel que nós utilizamos por mês, que chega na faixa de 120 mil litros. Obrigado, Hélio. É isso aí, turma. Vale a pena se unir para lutar, conseguir melhores preços, melhores fretes, melhores condições de trabalho. Brasil Caminhoneiro. Paulinho, vamos tocar o modão. Não sei, e minha fama é de safado, por aí eu sou queimado, aprontei pra todo lado. Sei que eu nunca fui gente, mas depois da sua boca, tá tudo diferente. Eu sei que tão te falando que você é doida de me assumir, mas me responde aí, já viu quem quer só pegar, ligar, cuidar e não querer mais te escutar. Cê sabe que cê pode me mudar. Esse vagabundo ainda tem jeito. Cê viu que esse safado te completa. O coração que acostumou solteiro só presta quando é a pessoa certa.

Claro que hoje esse quilombo virou praticamente uma vila, mas as pessoas que moram por lá são quase todas descendentes de escravos que fugiram e se esconderam nesse quilombo na época da escravidão há quase 200 anos. O José Rodrigues é um dos moradores do quilombo e nos conta um pouco dessa história e também o que eles produzem. A história daqui é o povo africano que veio trabalhar como escravo aqui para Maria Joana, né? Que era uma garimpeira de ouro, né? Não é essa história do ouro do descobrimento do Brasil. Aqui foi uma região onde subiu os garimpeiros de ouro, os senhores, né, que garimpava ouro. E aí trouxe o nosso ancestrais para cá, nossos ancestrais veio para o garimpo do ouro. E aqui era um arraial onde eles exploravam ouro num afluente chamado Rio Bocó, que está aqui daqui a uns 15 metros. E aí, depois de muito tempo, ela ficou doente. Aí a história diz que ela ficou doente, foi embora e aí eles ficaram sozinhos, né? Aí já desceu dos morros que tinham fugido do trabalho escravo. E aí ocuparam toda essa área, que é de 3.300 hectares hoje. Produção de vários lados, por exemplo, trabalham com a banana orgânica, um pouquinho do turismo, um pouquinho do palmito, nós temos repovoamento, palmito de Sara também na mata, né? Trabalhamos artesanato, né? Então são renda de diversas fontes, assim, né, que a gente consegue fazer, gerar renda. Obrigado, José Rodrigues. Que história bonita a sua, né, turma? Brasil Caminhoneiro. Som na caixa, Paulinho. Pensa na preguiça de sair, de se arrumar inteiro, se comportar como solteiro, dar moral pra qualquer outro, pedir uma conta pra 10, o que era pra rachar em dois. Alô, Zeli. Pensa na preguiça de som alto, pegar fila no banheiro, querer fumar o seu cigarro, não achar isqueiro, vejo seu estresse, pra isso vai ter que forçar um papo com alguém que nem conhece. Por isso eu aceito seus defeitos, esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro. E fora uma saudade chata que vai bater na sua porta, e pra ter paz vai precisar de um chip novo. Se acha que eu tô perturbando agora, larga pra você ver o tanto que eu perturbo o dobro. E aí, cê tem certeza, vai ficar solteiro ou quer pensar de novo? Eu quero ver a galera assim com a mão no céu, de lado pro outro, vem! Vai no sentimento! É Felipe Rodrigo, rapaz! Por isso eu aceito seus defeitos, esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro. Vai! E fora a saudade chata que vai bater na sua porta, e pra ter paz vai precisar de um chip novo. Se acha que eu tô perturbando agora, larga pra você ver o tanto que eu perturbo o dobro. E aí, cê tem certeza, vai ficar solteira ou quer pensar de novo? E aí, cê tem certeza, vai ficar solteira ou quer pensar de novo? Brasil Caminhoneiro. Se liga nessa, parceiro! O Brasil Caminhoneiro da telinha está na Record TV. Todo sábado você acompanha o nosso programa às 7 da manhã na Record TV e no domingo também às 7 da manhã na Record News. Confira as reportagens sobre as estradas, o transporte de cargas e as histórias da turma do trecho. Brasil Caminhoneiro, todo sábado, 7 da manhã na Record TV. Brasil Caminhoneiro, no rádio, na TV e na web, sempre com você. Brasil Caminhoneiro. Nasci lá na cidade, me casei na serra, com a minha Mariana, moça lá de fora. Um dia estranhei o carinho dela, disse adeus Mariana, que eu já vou-me embora. Eita mulher miserável, é mulher que briga com qualquer homem, amigo. Música. Pega um chá de verdade de quatro costados, só usa chapéu grande de bombachas fora. E eu que estava vendo o caso complicado, disse adeus Mariana que eu já vou-me embora. Se eu adivinho Mariana, nunca na vida que se casava comigo. Eita mulher marvada! Nem bem rompeu o dia, me tirou da cama, selou o meu tordilho e saiu canto afora. E eu fiquei danado e saí dizendo adeus Mariana que eu já vou-me embora. Mas eu sei que Mariana é assim, mas nunca que eu me casava com ela. Agora aguenta, bobaião. Ela não disse nada, mas ficou cismando se era desta vez que eu daria o fora. Segurou a açoiteira e veio contra mim. Eu disse, larga Mariana que eu não vou embora. Eu não quero dizer que a Mariana me batesse, mas quase, quase. Também se ela batesse, ninguém tinha nada com isso. Ele tava apoiando, era eu mesmo. E ela de zangada foi quebrando tudo, pegou a minha roupa, jogou porta fora. Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo adeus Mariana que eu já vou-me embora. Sérgio Reis e Fernando Riquetti estão apresentando Brasil Caminhoneiro. As gírias da turma do trecho você já aprendeu algumas, né? Tapete preto, o que que é? Isso aí, é o asfalto. E o tapete caipira? É isso aí, é a estrada de terra. E todo mundo sabe, né, que lugar de estradeiro é na boleia. Até aí, tudo certo. E o Murilo Carvalho, turma, andando pelas bandas de Uruguaiana no rodapé do mapa, encontrou um tipo de profissional que é bem comum por aquelas bandas. É o caminhoneiro boiadeiro. Vamos conferir? É contigo, Murilão! Manhã de domingo, um dia de sol, um dia bem gostoso, não é verdade? A gente imagina que todo caminhoneiro está aí parado num posto de um pátio de abastecimento, esperando o dia passar para carregar a segunda-feira. Mas nem sempre é assim. Nós viemos aqui a uma cabanha, a cabanha Toro Passo, no município de Uruguaiana, na fronteira do Brasil com a Argentina, encontrar quem? O Bagé, um caminhoneiro especial, que além de trabalhar nesse domingo, vai também passear um pouco, comer um churrasco gostoso, um bom lazer, não é? Um dia diferente na vida de um caminhoneiro com trabalho. A fronteira gaúcha, o Pampa, é uma das mais importantes regiões de pecuária no Brasil. O gado aqui é muito especial, de origem europeia, produz carne macia, de ótimo sabor. E é esse tipo de gado que o Bagé, esse caminhoneiro gaúcho, está acostumado a transportar no seu dia a dia. Um trabalho muito especial, pois são animais caros, reprodutores e matrizes de alta qualidade. Serviço pronto, o Bagé, já bem íntimo da fazenda, vem conversar com a turma da lida, tomar o chimarrão e falar do que mais gostam, a criação de bois e o trabalho com os cavalos crioulos. Ah, a vida é boa, agora é boa, né? É, gosto de fazer o trabalho que eu faço, eu adoro, gosto muito de lidar com bicho, então estou na coisa que eu gosto, né? Você gosta de caminhão e gosta de bicho? E gosto de bicho também. E pode juntar as duas coisas. É. Mas como é que é o dia a dia de trabalho teu aqui na campanha? É. Porque caminhoneiro aqui é bem diferente do caminhoneiro que fica rodando por essas estradas aí, não é verdade? É, mas nós rodamos por aí também. Mas e aqui na volta não? Aqui é mais agradável, porque a gente está no meio dos amigos sempre. Então está sempre lidando com gente da casa, antes disso. E o Murilo conversou também com o Ricardo Duarte. Ele é fazendeiro. Vamos ouvir. É importante ter um caminhoneiro de confiança para levar um gado fino como esse? Logicamente que quando tu tem um gado de qualidade, tu precisa ter a confiança em quem carrega, né? Por isso que o Bagé é o nosso transportador oficial. Nós brincamos que ele é o secretário de transporte do município de Cabanha Toro Passo. Mas se trata de uma pessoa da nossa inteira confiança, sempre transportou nossos animais e quando não pode, tem alguma eventualidade de impedimento, ele sempre nos consegue quem o desempenha, né? Sempre aconselhado por ele. Ou seja, essa relação aqui que a gente está sentindo na campanha entre vocês que são proprietários de cabanhas e os trabalhadores que estão ligados de uma forma ou de outra à atividade de vocês, parece um pouco diferenciada. Vocês tem um clima muito maior de confiança e de amabilidade. Isso é uma característica aqui da campanha? É, nós temos um histórico no Rio Grande do Sul que prova isso, né? A relação entre patrões e empregados, ela é muito mais próxima em função da construção do Rio Grande, que foi assim, né? Todo mundo sobre todos os oriundos do exército, soldados, e tanto peões como patrões, ombreavam na conquista do território. Isso aí foi um costume que se perpetuou nos galpões. Nós temos uma atitude de respeito mútuo, e sempre procuramos trabalhar com gente que corresponde assim. O clima nos galpões gaúchos é muito bom e se estende às demais atividades. Valeu, Murilão! Aquele abraço, meu irmão! E olha só, turma, segundo o especialista, uma preocupação recente se deve ao aumento do uso de carretas de dois pisos, viu? Esses veículos estão sendo mais usados porque acabam reduzindo o valor do frete por animal transportado. E os desenhos desses caminhões, no entanto, geram muita dificuldade tanto no embarque quanto no desembarque de animais. Em função disso, nos últimos anos, houve um avanço nesses dois sistemas, que atualmente trabalham com elevadores, usam ali um mecanismo hidráulico. E com isso, o boi não precisa mais andar pela rampa. Isso, claro, facilitou muito para o animal, pois ele não descia a rampa, ele acabava pulando, e isso às vezes causava ferimentos no animal. Boa iniciativa! Brasil Caminhoneiro. Som na caixa. Palhaço, decepção em cima de decepção. Rei da amor que dá coice no coração. Acreditei que era herói, mas é bandido. Porque você fez isso comigo? Mandei mensagem, só visualizou. Nada de responder. Fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice. E no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: eu criei filha minha pra ser boiadeira. Na falta desse mundo não ficar por baixo. Não vai ter frescurinha pra abrir porteira. E nunca nessa vida depender demais. Eu criei filha minha pra ser boiadeira. Na falta desse mundo não ficar por baixo. Não vai ter frescurinha pra abrir porteira. E nunca nessa vida depender de macho. Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda, dona de gado e principalmente dona de mim mesma. É boiadeira, bebê! Palhaço, decepção em cima de decepção. Eita, amor que dá coisa no coração. Acreditei que era herói, mas é bandido. Porque você fez isso comigo? Mandei mensagem, só visualizou. Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice. E no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: eu criei filha minha pra ser boiadeira. Na volta desse mundo não ficar por baixo. Não vai ter frescurinha pra abrir porteira. E nunca nessa vida depender de macho. Na volta desse mundo não vai ter frescurinha pra abrir porteira. E nunca nessa vida depender de macho. Eu criei filha minha pra ser boiadeira. Na volta desse mundo não ficar por baixo. Não vai ter frescurinha pra abrir porteira. E nunca nessa vida depender de macho. Nunca nessa vida depender de macho. Brasil Caminhoneiro. Turma, Brasil Caminhoneiro tá cada vez mais digital. Ó, tem Brasil Caminhoneiro no Facebook, no Instagram e no nosso canal do YouTube. Você já se inscreveu em nosso canal? Não? Então corre lá, rapaz, e ativa o sininho. Aí toda vez que pintar um vídeo novo, você recebe um alerta. E curta os vídeos, clica no joinha que você ajuda a gente. Brasil Caminhoneiro, o seu canal do transporte. Brasil Caminhoneiro. Continental, Continental, 570. Ê, Palotina, vocês estão preparados? Será que eles estão preparados, Leandro? Vocês estão preparados para escutar a pior coisa que vocês já escutaram na vida de vocês? Aqui a gente fala mal dos outros, fala mal da gente mesmo, a gente quer saber da fofoca da sua vida. É muita treta. É muita treta. O Treta vai ao ar de segunda a sexta, né, Fran? É isso, a partir das 15 horas, isso. Leandro. Das 3 às 4 horas da tarde. Horrível, gente, não recomendo. Não recomendamos, mas estamos aqui te esperando, Palotina. Treta em Palotina, na sua Rádio T 97.7. Estamos chegando. Vem pra tretar. Pra você que sonha em ter uma motocicleta zero quilômetro, a Rony Motos de Palotina tem a solução. Consórcio com parcelas que cabem no seu bolso. Financiamento facilitado. Além da qualidade e garantia de 3 anos que só a Honda pode oferecer. Contamos com oficina especializada e peças genuínas para deixar a sua moto sempre novinha. Rony Motos é a sua concessionária Honda para Palotina e região. A rádio da comunidade Continental. Verão é sinônimo de alegria, leveza e casa renovada. Então vem para o verão de ofertas da Rede Toque Lar. Você vai encontrar qualidade garantida com as melhores condições. Nós temos a cozinha dos seus sonhos, o dormitório amplo e aconchegante ou aquele colchão para ter melhores noites de sono. Tudo que você precisa tem na Toque Lar. Verão de ofertas é na Toque Lar. Casa com você. Toque Lar em Palotina é na Casa Leonardi. Fone Watts 3649-1315. Sérgio Reis e Fernando Riquetti estão apresentando Brasil Caminhoneiro. Recado do trecho. Nós aqui movimentando o tal de Francisco Sá. Aí, estamos vindo lá do Sergipe. Estamos indo ali pro lado de Matão aí. Saindo do Timba aqui. Vamos até ali no Patos de Minas, fazer uma escala por ali e dar prosseguimento aí. Tá bom, meu irmão? Como é que tá você? Como é que tá as coisas aí pro seu lado? Tá bom, meu irmão, velho? Um abraço. Fique com Deus. Bom trabalho pra você aí. Tô sozinho por cá. Dona Tere ficou aí atendendo das netas lá. Ela e as netas ali. Ei, povo, né? Tá bom? Temos acelerando o carrinho do picolé aqui. Aquele abraço pra você aí, bom trabalho, que Deus abençoe. Amém, Idene, amém, um abraço pra você, viu, meu irmão? É estradeiro, nosso querido QRA Pantufão, é estradeiro lá da cidade de Vacaria, lá no alto do Campo da Serra, lá pela região ali de Serra Gaúcha. Ô, terra boa por demais. Um abraço pra você, pra Dona Tere, pro meu querido Pantufinha. Tamo junto sempre no Balaio do Gato, viu, meu irmão? Vai com Deus, boa tocada aí, viu, na câmera fria. É isso daí. Faça como Idênio, manda um alôzinho pra nós aí também. Diz aí qual que é o palco do momento, qual que é o carreto do dia, qual que é o compromisso. Manda pra nós. DDD11 pra quem tá fora de São Paulo, 95657-5756. Vamos de novo? DDD 11 95657 5756. Brasil Caminhoneiro. A semana está chegando ao fim, mas segunda-feira tem muito mais. Brasil Caminhoneiro é uma realização Cobran, Companhia Brasileira de Marketing. Muito obrigado a todos pela companhia. Abração do Sérgio Reis, da nossa equipe, a todos vocês. E até segunda, se Deus quiser e Ele há de querer. Brasil Caminhoneiro. Meu pensamento são flores perfumando o vento até você. Meu momento, instante em que eu choro por não te ter. Me abraçando, beijando meu sorriso e dizendo assim: não sei como esse amor começou, só sei que não tem fim. Mas alguém não vai ficar no pensamento, vai chegar inesperadamente, embaraçando seu olhar, te deixando por inteiro. vai chegar, inesperadamente embaraçando seu olhar, te deixando por inteiro. Quando eu saí de casa, era apenas um guri, e cercado de estranhos, eu andava pela estação sem decidir onde ir, procurando por lugares onde a sorte possa estar, esperando alguém pra me acompanhar. Lá, lá, lá. Na cidade grande e fria, procurei me empregar, mas ninguém me ouvia. Só mulheres que chegavam pra me convidar. Vou confessar, me sentia tão sozinho que topava até pagar. Tempo foi passando, eu pensando em fugir e voltar. Pra onde o ar desta cidade não sufoque mais. Vou fugir, vou voltar. Na arena existe um homem, lutador por profissão, que carrega as lembranças de cada vez que foi ao chão por um murro ou por dinheiro. Quantas vezes quis fugir, mas no fundo ele sabia que é preciso resistir. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Vai.